Rádio Aqui do Mineiro, interrompendo a programação. Eu tô agora aqui é Jorge Casagrande ali, reportando exclusivamente da frente da Embaixada de Patos, onde uma situação muito terrível tá acontecendo. Você pode ouvir o barulho no fundo, tá horrível, não tô conseguindo falar. A Embaixada de Patos acabou de sofrer diversas explosões. Ela está em chamas nesse exato momento. O barulho que vocês estão ouvindo agora é o som do corpo de bombeiros chegando. A Guarda Real já está no local orientando o trânsito. Nós temos diversos helicópteros sobrevoando. A situação aqui não está muito legal, nós temos muitos curiosos aqui na calçada. Com licença. Oi. Está muito complicado aqui. Estão nos mandando recuar aqui. Nós temos aqui o corpo de bombeiros que acabou de chegar. Eles estão agora trabalhando para apagar um incêndio. A situação aqui está complicada. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar aqui. Com licença. Imprensa. Como eu não posso passar? Bom, o que se sabe é o seguinte: uma explosão acabou de atingir o segundo andar com diversas explosões e logo em seguida o prédio começou a estar em chamas. Bom, acabaram de escutar a explosão. Ainda está explodindo, ouvindo, você acabou de ouvir, agora ao vivo, são as explosões secundárias que ocorreram no segundo andar da embaixada. Nós não sabemos se há alguém vivo lá dentro. Nós sabemos que diversos empregados e seguranças e demais saíram pelas partes dos fundos da embaixada. Acabou de decolar um helicóptero do topo do prédio. A coluna de fumaça aqui está extrema, essa fumaça preta que você pode ver por toda a cidade de Bono. Acabou de ser guerra. Os ouvintes estão saindo agora pelos portões da embaixada. O carro oficial da embaixada está trama. Uma Mercedes escura. Eu não consigo ver se há alguém no banco de trás ou se há alguém dentro do carro. Agora o corpo de bombeiros está se aproximando da embaixada, correndo na frente grande. Eu acabei de conseguir passar aqui. Senhor oficial, o senhor pode me dizer o que está acontecendo? Se tem alguma notícia de fatalidade? Não? Ok, obrigado. Bom, como vocês podem ver, a situação aqui está periclitante. Estamos aqui chegando também, a unidade especial da Guarda Real está aqui cercando o local. A embaixada está completamente cercada. Nós temos agora uma movimentação grande de ambulância chegando. Não para de chegar carros de resgate. A situação aqui não está boa. Nós não temos notícias de quantos sobreviventes há e se houve alguma fatalidade. Agora uma coluna de fumaça que se eleva por toda a cidade de Bona, uma fumaça escura, as chamas elas estão se alastrando pelo prédio, que está lançando apenas na parte central do segundo andar, onde fica o escritório do embaixador. Um momento. Ok, acabei de ouvir, não houve fatalidades. Parece que no momento em que ocorreram as explosões, a embaixada estava vazia, havia uma reunião de equipe no fundo, então nada ocorreu com ninguém. Essa informação aqui que eu obtive do chefe de equipe, Oi Anônimo, disse que o embaixador está seguro em outra localidade, ninguém foi atingido pelas explosões. As explosões aqui, vocês estão ouvindo na rádio aqui, as explosões que acabaram de sacudir a embaixada Patrana em Sofia. Pode dizer agora as chamas estão aumentando, pode dizer que o inferno está correndo solto aqui. A embaixada parece que a estrutura não está resistindo nesse exato momento. As explosões secundárias que você ouviu aqui na rádio abalaram seriamente a estrutura da embaixada. Você pode ver, inclusive, que há pedaços de concreto espalhados pela parte da frente do jardim frontal da embaixada. Certo de que não há mais ninguém lá dentro, os bombeiros não estão se aproximando muito da estrutura, estão lançando água à distância para tentar controlar o fogo, que no momento está muito... parece que está queimando. Pelo que eu tenho aqui de dados, a forração interna da embaixada era completamente de madeira e veludo. o que está queimando muito rápido agora no segundo andar, inclusive a parte onde ficava a biblioteca. Ah, o setor de arquivos também foi um dos primeiros a ser afetado e queimado pela explosão, já está completamente em chamas. Ok, acabei de receber aqui a informação do corpo de bombeiros, parece que eles vão esperar a queima do material mais combustível de dentro do assado para tentar controlar o fogo mais tarde. Mesmo assim, a estrutura sobre o corpo de neve, nós estamos agora com 20 centímetros de neve nas calçadas. Mesmo assim, parece que a embaixada ela continua em chamas. As chamas não dão um sinal de recuo muito grande. Parece que assim que os materiais como veludo, livros e madeira queimarem, as chamas vão se extinguir naturalmente. O que os bombeiros estão fazendo agora é jogar água sobre a estrutura, sobre o prédio da embaixada, para tentar manter a integridade estrutural, que já está comprometida. Você pode ver aqui que grande parte do telhado, das colunas principais, foram abaladas assim, pela explosão, e é visível, o prédio está abernando para a esquerda, aqui de quem olha do Palácio de Pratos para a embaixada. Bom, os bombeiros eles estão fazendo tudo o que podem, eu não vejo mais o que dá para fazer. Bom, eu consigo observar agora que na sala do embaixador as chamas já diminuíram, parece que elas já queimaram tudo que havia lá dentro. Assim que acaba o material, as chamas diminuem realmente, os bombeiros estão conseguindo controlar o incêndio com bastante velocidade, inclusive, que é ajudado pela neve que agora está caindo. Nós temos aqui muitos curiosos que resolveram sair agora a 17 graus negativos, né, para ver o incêndio acontecendo. Há grande movimentação aqui da Guarda Real, não para de chegar unidades, nós manteremos todos informados. Fiquem ligados na rádio aqui, eu estarei aqui fazendo o plantão. Thank you.